Espírito da Igreja está pra chegar. E sabemos, sentimos a trombeta está pra soar. Suas lutas e lágrimas que caem, seu sofrer, seu gritar, sua dor, tudo isto se finda e você estará com o Senhor. E virá que o sofrer e o desprezo que tanto passou, foi humilhado, zombado, porque a Jesus aceitou. Discriminados amigos se foram, até da família sentiu desprezar, mas sabia que eram só provas, vale a pena lutar. E agora com os anjos de Deus, feliz a cantar. Você está. Todas as lutas passaram, valeu a pena lutar. E agora com os anjos de Deus, feliz a cantar. Você está. Todas as lutas passaram, valeu a pena lutar. E agora com os anjos de Deus, feliz a cantar. Você está. Todas as lutas passaram, valeu a pena lutar.